Vive Deus que em nós faz brilhar, e o Todo-Poderoso a alma guiar. Enquanto houver alento em meu viver, lábios não falarão do que é do sofrer. Eu me apego à justiça, não vou soltar a sinceridade. Meu coração vai ficar, mesmo que o ímpio se levante em meu caminho. Em ti, Senhor, eu confio, meu abrigo é o divino. Esperança do hipócrita não há em ti. Quando a tribulação vem, onde irá se esconder? A mão de Deus eu quero ensinar. A verdade que liberta, a luz a iluminar. Eu me apego à justiça, não vou soltar a sinceridade. Meu coração vai ficar, mesmo que o ímpio se levante em meu caminho. Em ti, Senhor, eu confio, meu abrigo é o divino. Os ventos podem soprar, as águas podem rugir, mas em ti, Senhor, eu vou persistir. Riquezas do mundo eu deixo passar, pois a tua graça é o meu verdadeiro. Justiça, não vou soltar a sinceridade. Meu coração vai ficar, mesmo que o ímpio se levante em meu caminho. Em ti, Senhor, eu confio, meu abrigo é o divino.